é pinga e foguete. Nhenhenhenhenhenhenhenhen, traz outra gelada. Aceita que dói menos. É com Bruno e Barreto, pensa no estouro. Nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen, os meninos tão bombando, tão valendo mais que ouro. Nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen, bora beber. Nhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen, e a mulherada. Nhenhenhenhenhenhenhenhenhen, pinga e foguete. Nhenhenhenhenhenhenhenhenhen, traz outra gelada. Aceita que dói menos. Bruno e Barreto já tão estourados. Os meninos tão bombando, tocando pra todo lado. Bruno e Barreto pela cera no pé da goiabeira. Parceiros, que resenha é essa? Aô, Renan Ribeiro, com mais um sistema diferente, hein? Olha no que deu esses converseiros. Tão falando que a gente canta mal, tão falando que não dá pra entender. E o que é que eu vou fazer pra levantar minha moral? Vou pegar meu violão e vou cantar uma moda nova, pra ver se dessa vez o povo aprova. Eu vou mostrar o som da gente, simples, bruto e diferente. E pra provar se a moda é boa, não precisa entender, é só chamar a mulher de roupa de rede. Põe no doce e deixa o som dourar. Oi, nhanhanhanhanhanhanhã, e bora beber. Oi, nhanhanhanhanhanhanhã, e a mulherada. Nhanhanhanhanhanhanhã, pinga e foguete. Nhanhanhanhanhanhanhã, faz outra gelada. Acerte e vai menos. Nhanhanhanhanhanhanhanhã, é com Renan Ribeiro, pensa num estouro. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan beber. Oh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. E a mulherada, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Vinga e foguete, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Traz outra gelada, aceita que vai menos. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. É com Bruno e Barreto, tamo estourado. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Os meninos tá bombando, tocando pra todo lado. Ê, Bruno e Barreto, o prego que se destaca é o prego a ser martelado. Nhê, nhê, nhê, Renan Ribeiro. É o novo som da dupla Bruno e Barreto. Nhê, nhê, nhê. É sucesso, é Central do Sertanejo. É quinta-feira, é feriado, 21 de abril. Olha que maravilha, gente. Você que tá curtindo a gente em qualquer parte do país, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. É um prazer enorme estar fazendo esse programa com todo amor e carinho pra você, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio preferida. Olha, eu vou pro intervalo. Na volta tem mais informações, na volta tem mais músicas, tem muita coisa bacana. É só você não desligar o seu rádio, que eu vou, mas eu volto com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tô de volta na sua rádio preferida, trazendo mais Central do Sertanejo nessa quinta-feira especial, dia 21 de abril. Hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia de Tiradentes, uma data criada para homenagear Joaquim José da Silva Xavier, um artista político que se tornou um grande herói nacional. A história de Tiradentes está totalmente relacionada à Inconfidência Mineira, um movimento ocorrido entre os séculos 17 e 18, que tinha como objetivo a separação do Brasil do domínio de Portugal. É isso aí. Então vamos com mais sucessos nessa quinta-feira, feriadão, hein? Que maravilha, gente. Aumenta esse volume aí, tem certeza que você vai gostar dessa música aí, ó. Tá chegando Bruninho e Davi. Imagina com as amigas. Ela é maluca, é linda, e sabe que é gostosa, que me olha, me encara, é super poderosa. Ela sabe que leva qualquer homem pra cama, e sabe que ama pra tirar onda de bacana. Solteira, sozinha, na pista pra negócio, tá de boa, soltinha, não tá querendo sócio. Ela é tipo de mulher independente, e não pede carona e nunca vai dormir carente. Mas quando ela arruma a saída, pega o telefone e liga pra umas cinco amigas. É tudo combinado, lá no esquenta, tudo preparado, isso aí vai dar problema. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Cuidado com as amigas, rapaz. Hey! Mas quando ela arruma a saída, pega o telefone e liga pra umas cinco amigas. É tudo combinado, lá no esquenta, tudo preparado, isso aí vai dar problema. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Querido, e vocês sozinhos, vai? Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga.

você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada. Central do Sertanejo. Sertanejo, Pedro, Paulo e Alex, meu corpo deu sinal, é sucesso, é quinta-feira, é feriadão, eu tô indo embora, né, gente? Vem aí mais um líder de audiência, obrigado pelo carinho, gente, obrigado pela sintonia, amanhã, sexta-feira, a gente vai se encontrar, sexta-feira tem uma grande recordação no nosso segundo bloco. Tem também pra você as 6 músicas mais tocadas durante toda essa semana. Então você sabe, né? É um programa que não dá pra perder. É um programa que não dá pra ficar de fora, com certeza. Obrigado, gente, por tudo. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Um